silence. The picture is yours. Rapaz, que pedrada é essa? Meu Deus do céu, às vezes o descarrego começa também com umas pedradas que eu vou te falar, viu? Esse som é do The Expanders, eu já toquei The Expanders, principalmente esse último disco dos caras aqui algumas vezes, mas essa música tinha me passado despercebido durante a audição do disco dos caras, e meu, que sonsaço, não tem na descrição da música, mas nada me tira da cabeça de que quem canta essa música aí é o Jesse Wagner do Agrolites. É a voz dele cuspida e escarrada. Se não é ele, alguém imitou ele muito bem e fez um baita de um trabalho. Meu Deus do céu, e nessa pegada monstra começamos... Monstra mesmo, né? Começamos o descarrego número 54, pois é. Vamos de sons de Halloween, mas antes da gente começar o bloco especial de Halloween, né? Pois é, o Halloween foi ontem, o dia 31, mas se você for comemorar nesse fim de semana, tem aí sugestões de músicas do Halloween pra você curtir o seu Scalloween, por que não, né, meu filho? É, vamos lá. Antes disso, vamos de Ken Booth, que lançou um single essa semana de I Am A Fool, um clássico do Ken Booth, regravado. Aliás, eu sou muito a favor de pegar todos os mestres velhinhos de música jamaicana, pegar esses caras, botar eles no estúdio, regrava todas as músicas, porque aí a gente vai ter uma gravação de melhor qualidade, e enquanto eles estiverem vivos e com condições de gravar, de cantar, é bom ter, porque, meu, você vai ter a opção de ter uma versão clássica e uma versão de alta qualidade com os equipamentos atuais, porque, infelizmente, muitos deles estão indo alguns até de maneira bastante antecipada, porque não, né? Tem muito cara que tem pouca idade, né? 50, 60 anos, os caras são jovens. Eu sou totalmente a favor. I Am A Fool do Ken Booth, que vai lançar um disco chamado In The Yard, no dia 10 de novembro, aliás. Baita sonsaço na sequência. Depois a gente vai abrir um bloquinho que vai até o final do programa de Halloween. Vamos lá. Abrindo com The Holophonics, os caras também lançam mais coisa que sei lá, viu, meu? Olha, Thriller do disco deles, acho que faz de 2013. É, Thriller cover do Michael Jackson, por que não? Baita sonsaço clássico dos próprios Michael Jackson nas versões dos Holophonics. Depois Voodoo Glue Schools, uma banda muito creepy, tocando o som chamado Kryptonite. Depois eles, Agrolites, tocando Ghost Town, clássico do Specials. E fechando esse primeiro bloquinho, daqui a pouco eu volto falando mais groselha pra vocês. The Mummy, The Slackers. Vai, meu filho, vai de som, daqui a pouco eu tô de volta. Falou! We'll be right back. Tried three.

like a ghost town. All the clubs are being closed down. This place is coming like a ghost town. Take your call, right, my baby, take your, yeah. Que sonsaço, hein? The Slackers com The Mummy. Pois é, rapaz. Começamos o bloco de especial de Halloween e vamos seguir agora mais algumas músicas até o final deste pequeno programa. Em 1997, The Aquabats lançavam The Fury of the Aquabats. Evidentemente, em 1997, esse que é um baita de um discaço, me lembro até hoje, né? My Skateboard, cara, era a minha favorita, a música desse CD, puta que pariu. Mas enfim, eles lançaram esse disco e nele tem uma música meio sombria, meio cabreira, que eu acho que é legal pra cacete, combina com esse tema de Halloween, essa parada toda que se chama Fantasma del Mar. Se liga que essa é a próxima música que a gente vai tocar. Na sequência, depois de Aquabats, vamos de Transylvanians, aqui das quebradas. Agora nem sei mais se é catalã, se é espanha, enfim, é das quebradas aqui. Eles tocam Into the Pyramid, sonsaço, meu filho, pra você ver. Na sequência, Craigie Shark com... Ah, pois é, agora começa. Eu acho que se tem uma banda que a gente tem que fazer referência a todo esse tema... De Halloween, esse tema assustador, de fantasma e zumbi, essas coisas, é The Misfits. Cara, Misfits é uma referência pessoal, eu acho que eles flertam muito, muito bem entre o punk e o metal e fazem isso de uma maneira muito, muito bacana. Eu mesmo que não gosto, não sou, quem me conhece sabe que eu não sou muito fã de metal, mas algumas bandas conseguem pisar no heavy metal e voltar pro punk sem... Enfim, de uma maneira que eu continue gostando. E The Misfits é uma referência, fazem isso. Até bandas de metal fazem covers dos caras. E não podia deixar de ter alguns covers de reggae ska. E um deles é essa versão de Astro Zombie, do Craigie Shark. Na sequência, Mestres Escatalites, não podia deixar de tocar aqui com Scalloween, também referência nessa parada toda. Depois, Horror Ska, de The Rough Cuts. Pois é, a bandinha inglesa que eu não conhecia, novidade também aqui no Descarrego, sonsaço. Antes, a penúltima banda, a gente vai com outro cover de The Misfits. Putz, pra mim é referência inigualável. Last Caress, de The Killer Tomato. Pois é, o Tomate Assassino tocando Last Caress do Misfits. E fechando, pra quem é ouvinte antigo do programa, pra quem conhece o Descarrego já faz muito tempo, sabe que lá no começo a gente fechava o programa com uma música que é de um seriado antigo, acho que dos anos 40 ou 50, 60, sei lá, americana, que é Monster. É um seriado, eu acho que meio que deu origem à Família Adams, essas o típico, né, Frankenstein, essas paradas todas. E o Vendetta tocou, é uma das bandas que faz cover dessa música de forma incrível, e era a música que fechava o Descarrego todo nos primeiros programas. Com Vendetta, vamos de novo fechando o Descarrego dessa semana. Lembrando vocês para entrar lá no nosso site descarrego.com, lá sempre tem alguma No post sempre tem alguma referência a mais, algum vídeo, alguma informação relevante ao episódio. Claro, você pode baixar nosso podcast e seguir ouvindo pela Mutante Radio. Valeu por ouvir a gente, um forte abraço, até a semana que vem. Falou! I rape your money today, and it doesn't matter much to me as long as she is dead. Sweet, lovely babe, I'm waiting for your friend. Come see me for the story. Monster.